A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos mais uma vez diante da palavra do Senhor no livro de Jeremias. Nós vimos o capítulo 43 na última ministração que fizemos, onde falava do que aconteceria ao povo que tinha fugido de Judá, saído de Judá, forçado o povo. Na verdade, os capitães, o povo, as pessoas que eram do exército ou que se sentiam naquele momento autoridade sobre o povo, os forçou todo o povo, homens, mulheres, crianças, todos, inclusive o profeta Jeremias, a fugir para o Egito, enquanto que o Senhor tinha dito que não era para eles fazerem isso, mas eles fizeram. E o Senhor então disse que ele, assim como eles foram para o Egito, lá eles que estavam correndo da espada, da fome e da peste, lá eles encontrariam esse tríplice juízo sobre eles e nenhum deles sobreviveria. O capítulo 44, que nós vamos ver hoje, continua falando sobre isso, mas com mais detalhes. O capítulo inicia dizendo a palavra que veio a Jeremias a respeito de todos os judeus que habitavam na terra do Egito, que habitavam em Migdol e Tafenes e em Nof e na região de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vós tendes visto todo o mal que eu tenho trazido sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que nesse dia elas são uma desolação e nenhum homem habita nelas, por causa da perversidade que cometeram para me provocar a ira, para queimar incenso, para servirem a outros deuses, a quem eles não conheceram, nem eles, vós, nem vossos pais. Contudo, enviei a vós todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, dizendo: ó, não façais estas coisas abomináveis que eu odeio. Então o texto já começa, o Jeremias já começa com a palavra do profeta Jeremias dizendo ao povo: olha, vocês viram o que aconteceu com o povo que habitava em Judá. Vocês estavam lá, vocês viram. Ele estava dizendo: ó, vocês viram Nabucodonosor entrar lá 4 vezes. Vocês viram ele adentrar a cidade durante 4 vezes e nas 4 vezes ele levar cativo muitos, matar a muitos. E a muitos morreram até de fome e de peste por causa do sítio que ele fez em torno da cidade por 3 anos. E isso tudo aconteceu por causa do pecado que vocês cometeram lá na terra de Judá e Jerusalém, cultuando, queimando incenso a outros deuses, deuses que vocês não conheceram, nem vocês, nem vossos pais, ninguém conheceram, mas vocês queimaram incenso contra eles. E eu, o Senhor, contudo, desde a madrugada, enviei profetas, os meus servos profetas, para instruir, para avisar para vocês: não façam isso. Meus irmãos, minhas irmãs, este é um texto maravilhoso, porque nós devemos aprender com a história. Esse texto fala assim: oh, mas leu o Antigo Testamento, o Antigo Testamento é velho, já passou, nós estamos na era da graça, nós estamos na era do Novo Testamento. É verdade, nós estamos vivendo no período da graça. Graça que está quase se extinguindo também, porque Jesus está voltando. Agora, este texto nos ensina e nos aponta que coisas que fizeram os antepassados, coisas que fizeram o povo de Israel na sua antiguidade, nós que éramos figueira brava, como diz a palavra do Senhor, nós, os gentios, nós éramos figueira brava. Mas o Senhor Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele nos incluiu na videira verdadeira, que é ele mesmo. E ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. E nós, olhando para esse texto, nós devemos aprender com esta instrução que é dada aqui, o que aconteceu ao povo que não temeu ao Senhor, que não prestou culto somente ao Senhor, mas que prestaram culto a outros deuses. E Deus, na sua misericórdia e graça, Deus é tão misericordioso. Deus não é misericordioso, Deus de misericórdia não é só o Deus do Novo Testamento, não. O texto diz-nos que o Deus do Antigo Testamento também é um Deus de misericórdia, que ele vai dizer assim: olha, contudo, eu enviei a vós todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, dizendo: não façais estas coisas abomináveis que eu odeio. Então, pela misericórdia dele, ele estava vendo todo o pecado que o povo estava cometendo. Todo o pecado que o povo estava cometendo desde o avivamento que havia acontecido no reinado de Josias, né? Avivamento que não foi completo, porque Josias não conseguiu fazer toda a reforma, mas ele fez grande parte da reforma e destruiu postes ídolos e destruiu lugares de oferenda que o povo tinha, lugares que o povo prestava um culto a outros deuses, mas não deu, não foi possível completar tudo. Depois, quem o sucessou, o seu filho, esqueceu tudo que o pai fez e reedificou todos os lugares de abominação ao Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender que Deus é misericórdia e graça, mas ele também é juiz. E como juiz, ele suporta, ele é compassivo, ele é justo e, na sua justiça, ele tolera o pecado até que todos saibam que o que estão fazendo é pecado. Quando todos tomam conhecimento de que o que estão fazendo é errado, é abominável ao Senhor, e não atentam para a voz dos seus profetas, como não atentaram para a voz dos profetas, grande parte dos profetas do Senhor foram mortos pelo povo. Aqui nós vemos Jeremias, já falamos sobre isso, sofrendo horrores na mão do povo. E agora ele está sofrendo o cativeiro. Foi obrigado, ele foi liberto pelo rei Nabucodonosor, mas foi feito presa nas mãos dos próprios irmãos. Os próprios irmãos o obrigaram a ir para o Egito com eles. Mas, chegando no Egito, o Senhor falou a eles, continuou falando, e falou, só que aí, como eles tinham dito, quando eles pediram a Jeremias: consulta o Senhor para nós, porque tudo que ele falou, tudo que ele falar, nós vamos fazer, nós vamos obedecer. Mas mentira, eles não obedeceram absolutamente nada do que Deus falou. Deus falou para eles: não vão para o Egito. E eles disseram: nós vamos para o Egito. E foram. E o Senhor, então, vai destruí-los lá no Egito. Aqui no capítulo 44, vai trazer à memória um pouco da história do povo que foi levado cativo para a Babilônia. Porque ele vai dizer assim: olha, porque eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para se desviarem da sua perversidade, para queimarem incenso a outros deuses. Por isso derramou-se a minha fúria e a minha ira, e acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas foram devastadas e desoladas, como neste dia. Então, queridos, Deus é um Deus longânimo, paciente, amável, mas ele não suporta a desobediência. Mas é interessante, porque Deus, como Deus é amor, ele é amor. Então, no seu amor, ele não traz nenhum juízo sobre ninguém. Ele não trouxe juízo sobre Israel, sobre Judá e sobre Jerusalém e sobre o povo e sobre as outras 10 tribos que estavam no norte, sem antes avisá-las através dos seus servos, os profetas, de que estavam fazendo coisas erradas e que eram para voltar para o caminho correto. O Senhor não faz nada sem antes dar uma oportunidade de arrependimento e de conversão genuína a todas as pessoas. Ele não destruiu Jerusalém, ele não destruiu Judá, ele não destruiu as 10 tribos do norte pela Síria, sem antes avisá-los de que estavam pecando, estavam cometendo coisas abomináveis diante dele, e coisas as quais ele odiava, e chamando-os ao arrependimento. E deu tempo a eles para se arrependerem, mas eles não se arrependeram. E como eles não se arrependeram, eles foram então espalhados por todas as partes. Foram os da tribo do norte, as 10 tribos do norte que foram conquistadas pela Síria, elas praticamente hoje não se dá para identificar aqueles que são ainda que têm que são judeus, mas que estão lá, não dá, que estão dispersos pelas nações de toda a parte do mundo, não dá às vezes para identificar a qual tribo eles pertenciam. Por quê? Porque os assírios fizeram uma coisa que muitos conquistadores fazem. Eles começaram a ter relações com as mulheres, essas mulheres começaram a gerar filhos deles, e foi misturando o sangue. Quando, na verdade, a palavra do Senhor diz que não é para casar com jugo desigual, que não é para ter relações com jugos desigual, não é para entrarmos em acordo com jugo desigual. Mas, na verdade, essas mulheres nem tinham opção. Elas tiveram opção antes, enquanto os profetas estavam avisando e chamando ao arrependimento. Mas depois que foram avisados de que Deus já não suportava mais o pecado, o cheiro do pecado diante das suas narinas, eles foram entregues a essas, a Síria, e a Síria devastou e espalhou-os por todo o mundo. Hoje estão tentando identificar os judeus, estão tentando identificar onde estão, quem é de nacionalidade, quem é de ascendência judaica. E é muito difícil, está muito difícil identificar, porque foi se misturando, e hoje está difícil. Judá e Jerusalém, não tanto, porque eles foram para a Babilônia e foram para o Egito. Os que foram para o Egito morreram. Os que foram para a Babilônia ficaram lá 70 anos. E depois de 70 anos, eles retornaram a Jerusalém. É só você ler lá no livro de Daniel, ler o livro de Neemias, o livro de Esdras, e você vai encontrar o povo retornando da Babilônia para Jerusalém. Quem primeiro retorna é Esdras. Esdras vem com um grupo e ele vem para. Primeira coisa que Esdras faz é restaurar o altar. E quando, sabe o que que aconteceu? Quando ele estava restaurando o altar, os homens encontraram no meio dos entulhos que estavam no lugar onde havia sido o altar de holocausto ao Senhor, no altar do templo do Senhor, eles encontraram o livro da lei. Porque na época em que eles foram conquistados, ao invés de ouvirem o livro da lei estava jogado lá num canto, deixado para lá. E eles estavam fazendo o que tinham, o que vinham ao seu próprio coração, fazendo a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Então, depois de avisar, só Jeremias, foram 20 anos pregando, anunciando, chamando ao arrependimento, sem contar os outros profetas. Então, nós percebemos aqui que a dureza do coração humano é tamanha que ouve a verdade, mas os seus ouvidos, como diz a palavra do Senhor, têm comichões para não ouvirem a verdade, acolher a verdade da palavra do Senhor, para não acolher a palavra que está vindo direta do Senhor para a salvação deles próprios. Eles optam por fazer a sua própria vontade. Nós vamos ver a sequência do texto, no capítulo 44, diz assim: porém, eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para se desviarem de sua perversidade, para não queimarem incenso a outros deuses. Por isso derramou-se a minha fúria, a minha ira, e acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas foram devastadas e desoladas, como nesse dia. Agora, portanto, diz o Senhor Deus dos Exércitos, Deus de Israel: por que cometestes esse grande mal contra vossas almas? Vocês cometeram, está dizendo, ó, vocês cometeram, o mal que vocês cometeram não foi contra mim. Porque o mal que vocês cometeram contra vocês mesmos. Vocês cometeram contra as vossas almas, eliminando de vós, para fora de Jerusalém, homem, mulher, criança, o que mama e o que não, e não deixastes ali remanescente algum. Vós me provocais a ira com as vossas obras, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, onde fosse habitar, para que fossem eliminados e para que pudesse ser uma multidão de vergonha entre todas as nações. Olha só. Por que que Deus destruiu aqueles que fugiram para o Egito? Só porque eles fugiram para o Egito? Já seria suficientemente. Seria suficientemente razão total para Deus destruir. Porque eles destruíram, eles não ouviram a voz do Senhor. Deus falou para eles não irem para o Egito e eles foram. Mas chegando no Egito, eles retomaram as suas práticas pagãs de queimar incenso a deuses que não era conhecido deles. Eles continuaram a queimar incenso a outros deuses. E aí o texto: vós me provocais a ira com as obras das vossas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, onde fosse habitar, para que fossem eliminados e para que pudesse ser uma maldição e uma vergonha em todas as nações da terra. Vocês que foram para o Egito, foram e para além de me desobedecer, indo, chegando lá, retomaram as práticas que tinham em Jerusalém e Judá, que era queimar incenso a deuses que não eram deuses. Tendes vós esquecido a maldade de vossos pais e a maldade dos reis de Judá, de a maldade das suas esposas e das vossas próprias maldades, e as maldades de vossas esposas que cometeram na terra de Judá e na terra de Jerusalém? Pergunta o Senhor, vocês esqueceram o que aconteceu em Jerusalém? Foi ontem. Na verdade, Deus diz, ó, foi ontem que aconteceu em Jerusalém. Jerusalém foi destruída ontem. Fazendo uma analogia, lógico que não é ontem, mas há pouquíssimo tempo. Agora vocês estão aqui fazendo a mesma coisa. E olha que eles vão se rebelar totalmente contra o Senhor. Eles não se humilharam até esse dia, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem em meus estatutos, que eu coloquei perante vós e perante vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que eu colocarei a minha face contra vós para o mal e para cortar todo o Judá. E eu tomarei o remanescente de Judá, que tem incitado suas faces para adentrar na terra do Egito, e ali peregrinarem e serem consumidos, e cairão todos e cairão na terra do Egito. Todos na terra do Egito. Eles serão consumidos pela espada, pela fome. Eles morrerão desde o menor até o maior, pela espada e pela fome. E eles serão uma abominação, e um assombro, e uma maldição, e uma vergonha. Olha o que está falando a palavra do Senhor. Para aqueles que desobedecem à palavra do Senhor, que desobedecem à ordem do Senhor. Deus tinha dito para eles: olha, fiquem em Judá, voltem para Judá, porque eu vou abençoá-los, eu vou ser com vocês. Eu tenho arrependido do mal que eu tenho feito. Na verdade, Deus não se arrepende, né, do mal, é uma forma. Uma expressão, né? Deus, na verdade, estava, olha, eu vou deixar de derramar o mal sobre vocês e derramarei o bem sobre vocês. Eu cuidarei de vocês. Nabucodonosor não vai voltar, não precisem ter medo. Mas eles optaram por ir para o Egito. E aí o Senhor, então, tá bom, trarei destruição total sobre vocês e sobre a terra do Egito, que foi o que aconteceu. Quando eles entraram na terra do Egito, o Senhor usou o profeta Jeremias e falou assim, ó, pega pedras grandes e esconde no forno que está diante do palácio do faraó. E faça isso diante de todo o povo. Porque sobre estas pedras, Nabucodonosor passará, colocará o seu trono e estenderá o seu pavilhão. Ou seja, ele vem, vai conquistar totalmente o Egito por causa do pecado de vocês. Eles não só trouxeram pecado, só trouxeram maldição sobre eles, como trouxeram maldição também sobre o Egito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu disse na meditação passada, quando nós desobedecemos ao Senhor, nós não trazemos mal, não é só sobre as nossas vidas, mas sobre aqueles que estão à nossa volta também. E conta muitas vezes sobre quem está distante de nós também. São submetidos ao juízo de Deus por causa do nosso pecado. Isso aconteceu com Israel. Porque Israel, eles fizeram opção. A opção deles foi queimar incenso a deuses que não eram deuses. A deuses que eram deuses de barro, deuses de imagens feitas por mãos humanas. Quando que na verdade, estava escrito na lei o quê? Eles sabiam disso, porque na lei do Senhor, na lei que Moisés tinha deixado para eles, estava escrito: olha, ao Senhor seu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto, não farás para vós imagem do que há em cima no céu, na terra ou debaixo da terra. Porque somente ao Senhor, seu Deus, adorarás. Não se encurvarás diante de falsos deuses, de deuses feitos pelas mãos humanas. Isso está lá no Decálogo, está lá no Dez Mandamentos, que todo judeu conhece. Todo judeu conhece, fala, porque é a lei de Moisés, porque Moisés nos deixou a lei. Moisés nos deixou a lei. É, Moisés deixou a lei, mas continuaram, mas se pecaram abundantemente contra o Senhor, esquecendo a lei que Deus tinha dado a Moisés, mesmo conhecendo essa lei. Eles fizeram opção por desobedecer ao Senhor. Então, queridos, nós precisamos estar atentos àquilo que diz a palavra do Senhor. O versículo 17 diz assim: olha o que eles disseram para Jeremias. Jeremias deu a palavra para eles não fazerem, para não queimarem incenso aos deuses lá no Egito. Olha a palavra. Com relação à palavra que tu tens falado para nós, em nome do Senhor, nós não daremos ouvidos. Palavras dos homens, mulheres, crianças, do povo que foi para o Egito. Disseram isso para Jeremias: não daremos ouvidos. Mas nós certamente faremos qualquer coisa que sai da nossa boca. Queimaremos incenso para a rainha dos céus e lhe derramaremos ofertas de bebidas, como temos feito nós, os nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Pois então tínhamos abundância de mantimento e estávamos bem e não vivíamos o mal. Eles entenderam o tempo da longanimidade e paciência de Deus para com seus pecados, como se fosse por causa das oferendas deles à rainha dos céus. Eu já disse, e aqui o texto vai dizer, as mulheres faziam bolo para a rainha dos céus. Quem era a rainha dos céus? A rainha dos céus era a deusa Assíria Babilônica, Ishtar, paralela à deusa cananeia Astarte. Então eram essas deusas. Ambas eram divindades astrais, talvez Vênus, ligada ao amor, à fertilidade e à guerra. As mulheres faziam bolos, talvez na forma de estrelas, como parte de sua adoração ritual. O rei Manassés introduziu essa adoração falsa. Você encontra isso lá em 2 Reis 21, 1 a 9. E ela reviveu após a morte do rei Josias. Então, essa adoração à rainha dos céus foi implantada durante o reinado de Manassés. Josias acabou com essa adoração, mas após a sua morte, eles retornaram. Rainha dos céus. Você já ouviu esse nome também nos nossos dias? Há uma rainha dos céus entre os cristãos. Ela é chamada de. Não chamam de deusa, né, mas chamam de mãe de Deus, a rainha dos céus. Será que não é a mesma? Não, não é a mesma. Não é Ishtar e nem Astarte. mas não deixa de ser um ídolo, não deixa de ser uma deusa falsa, a quem prestam culto, a quem oram, a quem se curvam diante. Meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para a história e aprendamos com a história. A história está para nós como modelo para aprendizado. Aquilo que foi feito na história e que não deu certo, era errado, foi abominação diante de Deus, nós devemos olhar para isso e falar: não, isso eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Mas ao invés de fazermos isso, às vezes agimos. Muitos de nós agimos como agiu o povo de Jerusalém e de Judá durante o reinado de Manassés e depois após o reinado de Josias. Esta adoração à rainha dos céus cristã, ela adentrou na igreja após o quarto século. Meus irmãos e minhas irmãs, com todo amor, com todo carinho, com toda longanimidade, em nome do Senhor dos céus, que enviou Jeremias e todos os outros profetas desde a madrugada para avisar àqueles que estavam fazendo coisas erradas e que eram abomináveis a ele, eu falo para você, se você está fazendo isso, abandone, pare, lance fora, não se dobre diante de nenhum Deus, de nenhuma imagem de escultura, porque a Bíblia diz que não é para fazer nenhuma imagem de escultura do que está nos céus, do que está na terra ou do que está debaixo da terra. Então não se dobre diante de nenhuma escultura, não se dobre diante da rainha dos céus. Rainha dos céus, olha só onde surgiu. Surgiu no reinado de Manassés. Leia a Bíblia em segunda, leia o texto da palavra do Senhor, que está em 2 Reis 21, 1 a 9. E você vai ver esse culto sendo introduzido. Aí depois dispersou todo mundo foi para o exílio, a maioria morreu no exílio, porque nem muitos, só os que foram novos para o exílio voltaram, porque os que foram já de mais idade não voltaram, porque eles ficaram 70 anos lá. As 12 tribos de Israel que estavam ao norte, que foram dominadas pelos assírios, estão espalhados pelo mundo até hoje e não conseguem, estão enfrentando grande dificuldade para saber qual é a sua ascendência, qual tribo é descendente, qual é a ascendência sua. Se é da tribo de Rubens, se é da tribo de Isacar, se é da tribo de José, se é da tribo de Efraim, se é da tribo de Judá. Judá não, Judá tá, Jerusalém e Judá é o Reino do Sul. Esses são mais fáceis, têm tido mais facilidade para serem identificados. Mas, meus irmãos, assim como aconteceu com o povo de Israel, vai acontecer conosco também. Vai acontecer com você também. Se está adorando a imagens de escultura. Ah, mas eu não faço bolos para a rainha do céu. Então, você não faz bolos, mas você se curva diante dela e ora por ela, pedindo a ela para te abençoar, para te guardar. E para te guardar agora e na hora da sua morte ainda. Quem vai te guardar agora e na hora da sua morte é Jesus Cristo, Senhor. É o único que te pode te guardar, porque ele é o caminho, ele é o único que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Se você não se dobrar diante de Jesus Cristo e arrepender-se do seu pecado, não adianta orar a rainha do céu pedindo proteção agora e na hora da sua morte, porque você não vai ter. Porque ela nada pode fazer por você. Ela é apenas uma mulher maravilhosa. Foi uma mulher maravilhosa. É conhecida como uma mulher bem-aventurada, ou seja, feliz. Porque entre todas as mulheres naquele tempo, foi a única que foi escolhida para ser a mãe, para trazer Jesus ao mundo. Foi a única que foi a única escolhida por Deus para que cujo ventre, cujo ventre pudesse gerar o Filho de Deus, onde ele pudesse crescer. O único útero escolhido naqueles dias por Deus. Por isso ela é bem-aventurada, maravilhosa. Ela é feliz e ela deve ser lembrada educação, com todo respeito. E nós devemos ensinar as nossas filhas a serem como Maria. Porque Maria, com certeza, era uma mulher devota a Deus, fiel, obediente aos pais. Ela tinha todas as características que a palavra de Deus diz que uma pessoa deve ter. Então, nós devemos educar as nossas filhas para as nossas filhas serem como Maria. Devota ao Senhor, que ame ao Senhor acima de todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo, que cumpre a palavra do Senhor, ao invés de ficar ensinando a ser e colocando músicas que ensinam a fazer isso ou fazer aquilo, e depois, quando crescem na adolescência, querem fazer o que foram ensinadas quando criança, e aí a mãe e o pai entram em parafuso e vai procurar o padre, vai procurar os pastores, pedindo ajuda com os filhos, porque não tem controle mais sobre os filhos. Mas a responsabilidade, na verdade, são dos pais. Porque quando deveriam ensiná-las na palavra do Senhor, ensinaram-na na moda desse mundo. Ensinaram segundo os decretos deste mundo, ao invés de ensiná-las segundo os decretos do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto continua dizendo para nós, porém desde que nós cessamos, olha o que eles falam para Jeremias. Porque desde o dia que nós cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de derramar ofertas de bebidas, nós temos tido falta de todas as coisas. Temos sido consumidos pela espada e pela fome. Tamanho era o engano deles. Eles achavam que o cerco que Nabucodonosor fez em Jerusalém, que os problemas que eles viveram, foi porque eles tinham cessado de fazer bolos à rainha do céu. Não, não, não. É porque o pecado deles já tinha chegado ao extremo do mais misericordioso amor do Senhor. Deus já não suportava mais as abominações deles. E aí a vara do Senhor veio sobre eles. Porque o Senhor usa a vara de corrigir. E nós devemos aprender com isso. Os nossos filhos. A Bíblia diz que nós devemos usar a vara de corrigir. Mas hoje tem uma lei, né? Que não pode bater no filho. Olha só. E essa lei é contrária à palavra de Deus. É contrária à palavra de Deus. O mundo está adentrando largamente às portas dos nossos lares e das nossas igrejas. E nós temos que orar ao Senhor, buscar ao Senhor, pedir a Ele sabedoria, pedir a Ele discernimento de como podemos corrigir os nossos filhos sem que tenhamos que ser severamente punidos pela justiça. E uma das formas é ensiná-los no caminho do Senhor. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Quando for velho, não se esquecerá dele, diz a palavra do Senhor. O povo continuou e falou: ó, nós vamos continuar queimando incenso, nós vamos continuar fazendo bolos à rainha do céu, derramando bebida, nós vamos continuar fazendo tudo que você está falando, falando que não é para nós fazermos. Então Jeremias disse para todo o povo, para os homens e para as mulheres, e para todo o povo que tinha dado aquela resposta, dizendo: o incenso que vós queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, e vosso povo da terra, não se lembrem deles o Senhor, e não adentrou isto à sua mente? Por isso o Senhor não podia mais suportar, por causa do mal de vossos feitos e por causa das abominações que vós tendes cometido. Portanto, vossa terra é uma desolação e um assombro e uma maldição e um habitante, e nenhum habitante, como nesse dia se vê, está presente. Porque vós tendes queimado incenso, porque vós tendes pecado contra o Senhor, e não tendes obedecido à sua voz, nem andado na sua lei, nem nos seus estatutos, nem nos seus testemunhos. Portanto, este mal vos sobreveio como nesse dia. Olha, por que sobreveio o mal sobre Judá, sobre Jerusalém? Sobreveio porque eles, não, ó, porque tendes queimado incenso, e porque vós tendes pecado contra o Senhor, e não tendes obedecido à voz do Senhor, nem andado na sua lei, nem em seus estatutos, nem em seus testemunhos. Portanto, este mal vos sobreveio nesse dia. Este mal sobreveio sobre vocês nesse dia por causa da desobediência ao Senhor, e não porque pararam de queimar incenso à rainha dos céus. Parar de queimar incenso à rainha dos céus é bênção diante do Senhor, é agradável diante do Senhor. Enquanto que queimar incenso diante à rainha dos céus e a outros deuses, acender velas. Vou acender vela do meu tamanho, né? Tem essa prática. Acender vela do meu tamanho e colocar diante de São Benedito. E outros santos, que realmente foram santos, viveram na presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que não é para fazer imagem deles. Porque não é para fazer imagem nem do que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Então, meus queridos, olhem para a palavra de Deus, aprendam com a história daqueles que foram punidos por causa da desobediência aos estatutos, aos testemunhos da palavra do Senhor. Além disso, Jeremias disse para todo o povo e para todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, todo Judá, que estáis na terra do Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós e vossas esposas não somente falastes com vossas bocas, mas realizaram com vossas mãos, dizendo: certamente nós iremos cumprir com os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha do céu para derramar ofertas de bebidas. Vós certamente deveis realizar vossos votos e certamente cumprireis vossos votos. Portanto, ouve a palavra do Senhor, todo Judá que habita na terra do Egito. Eis que eu jurei pelo meu grande nome, diz o Senhor, que meu nome não será mais mencionado na boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: O Senhor Deus vive. Eis que eu irei vigiá-los para mal e não para bem. E todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos pela espada e pela fome, até que lhes sobrevenham um fim. Contudo, um pequeno número que escapar da espada retornará da terra do Egito para a terra de Judá. E todo o remanescente de Judá que entraram na terra do Egito para lhe peregrinar saberá quais palavras ficarão de pé, as minhas ou as deles. Ou seja, Jeremias, como profeta do Senhor, disse: não façam, não vão para o Egito. Eles disseram: nós vamos. Chegando lá, começaram a queimar incenso à rainha dos céus novamente. Ele disse: não façam isso. Eles disseram: certamente nós vamos fazer, como diz os nossos corações. E aí o Senhor então disse: está ótimo. Vocês vão fazer como diz o coração de vocês, então façam. Agora saibam que o meu nome não será achado mais na boca de vocês. E aqueles, um pequeno número que escapar da espada, retornará da terra do Egito para a terra de Judá, e todo remanescente de Judá que entrar na terra do Egito para ali peregrinar, saberá quais palavras ficaram de pé, as minhas ou as deles. Ou seja, um pequenino grupo iria fugir do Egito e eles veriam qual palavra era verdadeira, a palavra do Senhor ou a palavra do povo que dizia que continuariam queimando incenso à rainha dos céus. E diz assim: isso será um sinal para vós, diz o Senhor. Eu vos punirei neste lugar, para vós passais, para que vós passais saber que minhas palavras certamente ficarão de pé contra vós para o mal. Assim diz o Senhor, e encerra o capítulo. Eis que eu darei Faraó, Ofra, rei do Egito, na mão do seu inimigo e na mão daqueles que lhe buscam a vida, como eu dei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo e que buscava a sua vida. Lembra quando nós ministramos sobre Zedequias, quando Nabucodonosor entrou e tomou Zedequias, levou Zedequias para a Babilônia como cativo, ele e seus filhos? E chegando na Babilônia, ele virou para eles: olha, porque esta é a última visão que você vai ter. E diante dos olhos de Zedequias, ele mata todos os seus filhos e em seguida arranca os olhos de Zedequias. Zedequias vai viver e morrer no Egito, na Babilônia. Agora, você imagina como ele viveu? Quanto arrependimento, quanto choro, quanta lágrima ele deve ter derramado por ver que todo o mal que ele trouxe sobre a nação por não ter ouvido a palavra do Senhor através do rei, através do profeta Jeremias, que ele queimava aquilo que ele escrevia, mandava prender, mandava matar, mandava fazer tudo. Ele não ouviu. Ele deve ter passado os seus anos de prisão, os anos de vida que teve no Egito, com essa palavra dia e noite na sua memória. Além de tudo, a imagem de ver seus filhos sendo mortos à espada diante dele e ele sem nada poder fazer. E além de tudo, ter os seus olhos arrancados e não poder ver nada mais. Ou seja, a última imagem, a última visão que Zedequias teve foi dos filhos sendo mortos. Isto por causa do pecado que ele cometeu e instigou toda a nação a cometer. Meu irmão e minha irmã, olha para essa história, olha para a sua vida, olha como você está fazendo, o que você está fazendo com a sua vida. As pessoas, desde a morte do rei Josias, foi instituído em Jerusalém o culto à Rainha dos Céus. E no nosso tempo, nos nossos dias, desde o quarto século, foi instituído o culto à Rainha dos Céus. Você não acha muita coincidência? O mesmo nome, a mesma coisa. Ah, não, mas são pessoas diferentes. Sim, são, as pessoas são diferentes, mas o culto é o mesmo. Abominação diante do Senhor. Leia a palavra de Deus. Comece a ler. Pare de só ficar ouvindo o que as pessoas dizem para você ou as revistas que mandam para você ler. Vai você na Bíblia. Pega a Bíblia e vai ler. Vai ler a Bíblia. Leia a Bíblia, que é a palavra de Deus, é a verdade. E ela vai te conduzir a toda a verdade. Porque a palavra é a palavra de Deus. Essa palavra, a palavra é Jesus. Ele é o Logos, palavra. Logos quer dizer palavra. Ele é a palavra viva de Deus, descrita nas Santas Escrituras. E ele é o único caminho, verdade e vida. Sem ele, ninguém irá ao Pai. Não seja cabeça dura, não seja insensato, como foi o povo nos dias de Jeremias e nos dias de outros reis, de outros profetas, porque foram muitos profetas que foram mortos pelo povo por pregarem a palavra de Deus. O último que foi morto foi Zacarias. Foi morto entre o pórtico e o altar, ou seja, a entrada do templo e o altar de sacrifício. Ele foi morto à entrada do templo, porque pregava a verdade da palavra de Deus. Isaías, que é um profeta muito conhecido, que todo mundo conhece, também foi morto. Ele diz a tradição que ele foi cerrado ao meio. Então, irmãos, a maldade humana predomina desde o fiel Abel, que foi morto por seu irmão, por inveja, e ciúme, por maldade. E o sangue de Abel clama da terra, desde então, ao Senhor. E o sangue de todos os mártires ao longo dos séculos clamam ao Senhor. E chegará o dia da vingança. Assim como chegou para o povo de Judá, de Jerusalém e das outras tribos que estavam ao norte, através da Síria, que chegou bem antes, porque eles foram colonizados primeiro pela Síria antes de Judá e Benjamim, que são a tribo, que é a tribo do sul, todos sofreram. Todos sofreram por causa dos seus pecados. E nos dias de Jesus, continuavam pecando. E Jesus disse aos escribas e fariseus: maior tolerância haverá para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Porque vocês dizem que vem, então vocês são cúmplices, vocês são culpados por tudo que estão fazendo. Se vocês não vissem, vocês não eram culpados. Vocês estão vendo, estão ouvindo a palavra que eu tenho pregado e vocês não se submetem a ela. Antes, pelo contrário, estão fazendo comigo o mesmo que fizeram com os antigos profetas, articulando para me matar. Mas ninguém toma minha vida, eu mesma dou. No caso de Jesus, eles tramaram a morte de Jesus. Mas eles conseguiram matá-lo, porque ele, o Cordeiro Santo, o Cordeiro imolado, o Cordeiro e Santo do Senhor, na verdade, estava só se cumprindo historicamente algo que já tinha sido feito antes da fundação do mundo. Leia lá em 2 Pedro, que antes da fundação do mundo, o Cordeiro Santo já tinha sido imolado pelos nossos pecados. Então, espiritualmente, isso já tinha acontecido. Se historificou durante o reinado de Pilatos, que era governador de Roma, e pelo sumo sacerdote Caifás e Anás. Só historificou, porque, na verdade, tudo já tinha sido cumprido, espiritualmente falando, antes da fundação do mundo. Por isso ele diz: ninguém toma minha vida, eu mesmo a dou. E ele deu a vida dele para você. Sirva somente a ele. Dobre-se somente a ele. Ore-se somente a ele. Ele diz que tudo quanto pedirdes ao Pai no nome dele será concedido. Ele não fala que é no nome da Rainha dos Céus. Ele fala que é no nome dele. Estou falando isso com muito amor. Com muito amor no coração por sua vida. Ouça a palavra do Senhor. Deixa entrar na sua mente e no seu coração, para que da sua boca proceda o perfeito louvor, como procede da boca das crianças que mamam o perfeito louvor, diz nos as Escrituras Sagradas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre você, e sobre você permaneça, dando-lhe entendimento, compreensão, arrependimento, para que você possa servir somente o Senhor, dar ouvido somente à sua palavra e não fazer como fez aqui o povo de Judá que foi para o Egito, dizendo: nós não te ouviremos, nós faremos segundo o nosso coração. Maldito homem que confia no próprio homem. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Lembre disso. Que a bênção do Senhor seja sobre você.